Afecheiro 122. Quando ele chegou à porta, ela já tinha tirado o bebê do berço. Estivera na cama, o cobertor estava afastado, e ele viu a marca do corpo dela no colchão de penas. Atenta aos seus passos, ela passou por ele e deitou-se. Costumo amamentá-lo na cama à noite. Ele permanece mais tempo a dormir quando está ao meu lado. Roger murmurou um assentimento e puxou a cadeira de amamentação para a frente da fogueira. Estava muito quente ali dentro e o ar estava impregnado pelo cheiro de comida, fraldas usadas e Brianna. O cheiro dela estava um pouco diferente ultimamente. O cheiro de mato, misturado com um odor mais leve e adocicado que ele acreditava ser leite. Ela mantinha a cabeça baixa, o cabelo ruivo e solto a cair sobre os ombros, numa cascata de brilho e sombras. A parte da frente da túnica estava aberta até à cintura, e a curva de um seio era totalmente visível, e apenas o mamilo estava escurecido pela cabeça do bebé. Ouviu um leve sugar. Como se o sentisse a olhar para ela, Brianna ergueu o olhar. Desculpa, disse ele baixinho, para não perturbar o bebé. Não posso fingir que não estou a olhar. Ele não sabia se ela estava corada. O fogo lançava um brilho vermelho no rosto dela e também nos seios. Ela baixou o olhar, como se estivesse envergonhada. Continua, disse ela. Não é nada que valha muito a pena olhar, de qualquer maneira. Sem dizer nada, ele pôs-se de pé e começou a despir-se. O que estás a fazer? A voz dela saiu baixa, mas chocada. Não é justo eu ficar aqui pasmado a olhar para ti, pois não? Isto aqui vale muito menos a pena olhar, acredito, mas... Parou a franzir o sobrolho para um nó nos cordões das suas calças. Mas pelo menos não vais ter a sensação de que estás exposta. Ah? Ele não olhou para a frente, mas pensou que a tinha feito sorrir. Tinha tirado a camisa. A sensação do fogo nas suas costas era agradável. Sentindo-se intimidado, ficou de pé e baixou as calças até meio do caminho. Mas parou. É um striptease? Os lábios de Brianna estremeceram na tentativa de não se rir alto, encaixando o bebé. Não consegui decidir se me deveria virar de costas ou não. Ele parou. Tens preferência? Vira-te de costas, disse ela baixinho. Por enquanto. Ele virou-se e tirou as calças sem cair no fogo. Fica assim um minuto, disse ela. Gosto de olhar para ti. Ele endireitou-se e ficou parado, a olhar para dentro do fogo. O calor passou por ele, desconfortavelmente quente, e deu um passo para trás, lembrando-se claramente do padre Alexandre. Credo, e por que pensaria nisso agora? Tens marcas nas costas, Roger, disse Brianna, com a voz mais suave do que nunca. Quem é que te magoou? Os índios. Não importa, não agora. Ele não tinha prendido nem cortado o cabelo. Pendia-lhe sobre os ombros, a fazer cócegas na pele nua das costas. Roger conseguia imaginar o olhar dela. Olhos a descerem cada vez mais, a passarem pelas suas costas e nádegas, coxas e tornozelos. Vou virar-me agora. Está bem? Não vou ficar chocada, disse ela. Já vi fotos. Ela usava o mesmo truque do pai, de esconder as suas expressões quando queria. Ele não foi capaz de distinguir nada na sua boca ampla e macia, nem nos olhos rasgados como os de um gato. Estaria ela chocada, assustada, divertida? Porque estaria assim. Ela já tinha tocado em tudo o que estava a ver naquele momento. Havia acariciado e tocado o corpo dele, com tamanha intimidade que ele perdera o controle nas suas mãos, entregara-se a ela sem reservas, e ela a ele. Mas isso tinha acontecido há muito tempo, na liberdade e no frenesim da escuridão e do calor. Agora ele estava diante dela, nu, à luz pela primeira vez, e ela ficou ali a observá-lo com um bebê nos braços. Qual deles tinha mudado mais desde a noite de casamento? Ela olhou para ele com atenção, com a cabeça inclinada, e depois sorriu, erguendo o olhar para encontrar os olhos dele. Sentou-se a passar o bebê com cuidado para o outro seio, deixando a túnica aberta, um dos seios à mostra. Ele não aguentava mais. O fogo queimava-lhe os pelos do traseiro. Foi para o lado da lareira e sentou-se de novo a observar Brianna. — O que é que sentes? — perguntou ele. — Tanto devido à necessidade de quebrar o silêncio antes que ele se tornasse demasiado pesado e também por curiosidade. — É uma sensação agradável — respondeu ela baixinho, com a cabeça baixa a olhar para a criança. Uma espécie de puxão. Pica. Quando ele começa a alimentar-se, algo acontece e sinto uma ligação. Como se tudo em mim estivesse a ser passado para ele. Não é... Não te sentes esgotada? Imagino que terias a impressão de que a tua essência está a ser tirada, de certo modo. Não, não é assim. Vê. Ela colocou um dedo na boca do bebê e desencaixou-o com um pop baixo. Baixou o corpinho por um instante e Roger viu o mamilo ereto e rígido, com leite a escorrer numa corrente fina de incrível força. Antes que a criança começasse a gritar, ela colocou-o de novo na mesma posição. Mas Roger já tinha sentido o jato de gotículas quente e repentinamente frio contra a pele do seu peito. Meu Deus! Disse ele meio chocado. Não sabia que era assim. Parece um esguicho. Nem eu. Ela sorriu de novo a segurar a cabeça do bebê. Depois o sorriso desapareceu. Há muitas coisas que eu não conseguia nem imaginar antes delas acontecerem comigo. Bri. Ele inclinou-se para a frente, esquecendo-se da sua nudez, com a necessidade de a tocar. Bri, sei que estás com medo. Eu também estou. Não quero que tenhas medo de mim, mas, Bri, quero-te tanto. Ele pousou a mão no joelho dela. Depois de um momento, a mão livre dela pousou sobre dele, leve como uma pena. Também te quero, sussurrou ela. Permaneceram juntos pelo que pareceu muito tempo. Ele não fazia ideia do que fazer em seguida, só de que não devia ir demasiado depressa para não a assustar. Tem cuidado. O leve sugar tinha parado e o bebê estava relaxado na curva do braço dela. Adormeceu, sussurrou ela, movendo-se com cuidado como se carregasse um frasco de nitroglicerina. Apoiou-se na beira da cama e pôs-se de pé. Ela poderia ter pensado em colocar o bebê no berço, mas Roger ergueu as mãos instintivamente. Ela hesitou por um segundo. Em seguida, inclinou-se para colocar a criança nos braços dele. Os seus seios estavam pesados e cheios, à sombra da túnica aberta, e ele sentiu o cheiro almiscarado do corpo dela quando ela se aproximou. O bebê era surpreendentemente pesado para o seu tamanho. Era incrivelmente quente também, mais quente até do que o corpo da sua mãe. Roger segurou no corpinho com cuidado, acomodando-o contra o peito. O rabiosque, pequeno e redondo, cabia-lhe na palma da mão. Ele não era completamente careca, afinal. Havia uma penugem loiro-avermelhada em toda a cabeça. Orelhas pequenas, quase transparentes. A que ele conseguiu ver estava vermelha e vincada por ter estado pressionada contra o braço da mãe. Não dá para saber, só de olhar. A voz de Brianna arrancou-o dos seus pensamentos. Já tentei. Ela estava de pé do outro lado do quarto, com uma gaveta da cómoda aberta. Ele pensou ter visto arrependimento no rosto dela. Mas as sombras estavam demasiado fortes para ter a certeza. Eu não estava à procura disso. Ele baixou o bebê com cuidado no colo. É só que esta é a primeira vez que estou a olhar diretamente para o meu filho. As palavras pareciam peculiares, duras, na sua língua. Mas ela relaxou um pouco. Bom, aí está ele. Ele reparou num tom de orgulho na voz dela. Isso tocou-lhe no coração. E então ele olhou com mais atenção. Os punhos estavam cerrados como conchas. Pegou num deles e delicadamente acariciou-o com o polegar. Lentamente, como um polvo a mover-se, a mão abriu-se o suficiente para ele inserir a ponta do dedo indicador. O punho fechou-se de novo em reflexo, assustando-o com a força demonstrada. Ele ouviu o rítmico uish do outro lado da sala e percebeu que ela estava a escovar o cabelo. Ele gostaria de ter observado, mas estava demasiado fascinado para desviar o olhar do bebê. O corpo tinha pés parecidos com patas de sapo, amplos nos dedos, finos nos calcanhares. Roger tocou num com a ponta do dedo e sorriu quando os dedinhos se separaram. Pelo menos não eram unidos por membranas. O meu filho, pensou ele. E não sabia ao certo o que sentia ao pensar isso. Levaria tempo a acostumar-se. Mas acostumar-se-ia, pensou em seguida. Não só era filho de Brianna, para ser amado por causa dela, mas era do sangue dele também. Este pensamento foi ainda mais estranho. Tentou afastá-lo da mente, mas ele voltava sempre. Aquela união no escuro, aquela mistura de dor e alegria. Será que ele tinha dado início a isto durante aquilo? Não fora essa a sua intenção, mas torcia para que tivesse sido assim. A criança estava vestida com uma peça comprida, feita com um tecido fino e branco. Ele levantou o tecido a olhar para a fralda e para a forma oval do umbigo logo acima. Tomado pela curiosidade que não questionou, enganchou um dedo na borda do tecido e puxou-o para baixo. Eu disse que estava tudo aí. Brianna estava de pé ao seu lado. Bem, está aqui, disse Roger dubiamente. Mas não é meio pequeno? Ela riu-se. Vai crescer, disse ela. Ele ainda não precisa dele para muitas coisas. O seu próprio pênis, flácido entre as coxas, inchou um pouco com a ideia. Posso pegá-lo? Ela esticou os braços. Mas ele abanou a cabeça e pegou de novo do bebê. Ainda não. Ele cheirava a leite e algo docemente pútrido. Outra coisa, o seu cheiro inconfundível. Diferente de tudo o que Jorge já tinha sentido. Fragrância de bebê, é o que a minha mãe diz. Ela sentou-se na cama com um sorriso fraco. Ela diz que é um mecanismo natural de proteção. Uma das coisas que os bebés usam para impedir que os seus pais os matem. Matar? Mas é um rapazinho tão bonzinho, protestou Roger. Ela ergueu uma sobrancelha. Não passaste o último mês com ele. É a primeira noite em 3 semanas que ele não está com cólicas. Se não fosse meu, já o teria atirado pela ladeira abaixo. Se não fosse meu. Essa certeza era a recompensa de uma mãe, pensou ele. Ela saberia sempre, soubera sempre. Por um breve momento ele invejou-a. O bebê mexeu-se e emitiu um som leve contra o pescoço dele. E antes que ele se pudesse mexer, ela levantou-se e pegou no bebê, dando-lhe palmadinhas nas costas. Ouviu-se um leve arroto e a seguir ele relaxou de novo. Brianna colocou de bruços no berço com cuidado, como se ele fosse uma banana de dinamite. Ele viu o contorno do corpo dela por baixo do tecido, destacado pelo fogo atrás de si. Quando ela se virou, ele estava pronto. Podias ter voltado assim que soubeste. Teria dado tempo. Ele olhou-a nos olhos e não permitiu que ela desviasse o olhar. Por isso, é a minha vez de perguntar, certo? O que te fez esperar por mim? Amor ou obrigação? As duas coisas, disse ela, os olhos quase negros. Nenhuma. Simplesmente não fui capaz de ir sem ti. Ele respirou fundo a sentir a última dúvida que restava dentro dele derreter e desaparecer. Então, afinal, sabes? Sim. Ela ergueu e deixou descair os ombros. E a túnica larga também caiu, deixando-a tão nua como ele. Era ruiva, meu Deus! Mais do que ruiva! Era ouro e âmbar, marfim e cinabre, e ele desejava-a de uma maneira que ia além da carne. Tu disseste que me amavas por tudo o que te era mais sagrado, sussurrou ela. O que é que te é mais sagrado, Roger? Ele levantou-se e esticou o braço para ela, com gentileza, com cuidado. Segurou-a junto ao coração e lembrou-se do porão fedorento do Gloriana e de uma mulher magra e maltrapilha que cheirava a leite e excrementos, a fogo, tambores e sangue, e de um órfão batizado com o nome do pai que se tinha sacrificado por medo do poder do amor. Tu, disse ele para o cabelo dela. Ele, nós. Não há mais nada, pois não? Capítulo 68. Alegria no lar. Agosto de 1770. A manhã estava tranquila. O bebê tinha dormido a noite toda e por esse feito recebeu muitos elogios. Duas galinhas tinham posto ovos no galinheiro, em vez de espalhá-los pela paisagem. Por isso, não precisei de me arrastar pelos arbustos à procura do pequeno almoço, antes de prepará-lo. A massa do pão tinha crescido e formado um monte perfeitamente arredondado na tigela e foi moldada em pãezinhos por Lizzie. E com a ajuda do forno holandês, tinha sido cozida com uma fragrância delicada que encheu a casa. Geleia e patê de peru eram aquecidos na grelha, acrescentando aromas aos cheiros mais suaves da manhã, de erva úmida e flores de verão que entravam pela janela aberta. Todas essas coisas ajudaram, mas a atmosfera geral de bem-estar devia mais à noite do que aos acontecimentos da manhã. A noite tinha sido perfeitamente banhada pela lua. Jamie tinha apagado a vela e trancado a porta, mas parou com os braços apoiados no batente a olhar para o vale. O que foi? Perguntei. Nada, disse ele baixinho. Vem ver. Tudo parecia estar a flutuar, sem profundidade devido à luz fraca. Ao longe, o surto da cascata parecia congelado, suspenso no ar. O vento soprava na minha direção e eu ouvia o ruído da água a cair. O ar da noite estava impregnado pelo cheiro de erva e água, de pinheiro e de abeto a soprar do topo das montanhas. Estremeci dentro da túnica e aproximei-me dele para me aquecer. As fraldas da camisa dele estavam abertas de lado, quase até à cintura. Enfiei a mão pela abertura mais próxima e apertei uma nádega redonda e quente. Os músculos ficaram tensos ao meu toque e depois fletiram-se quando ele se virou. Ele não se tinha afastado, apenas deu um passo para trás para arrancar a camisa por cima da cabeça. Estava nu no alpendre e estendeu-me uma mão. A luz prateada da lua talhava o seu corpo, destacando da escuridão e eu conseguia ver todos os pequenos pormenores dele, desde os dedos compridos dos pés ao cabelo esvoaçante. Pormenores nítidos, como os galhos de amoreiras silvestres ao fundo do quintal. Porém, assim como eles, ele era adimensional. Era como se estivesse ao alcance da mão ou a 2 quilómetros de mim. Encolhi os ombros e deixei a túnica deslizar-me pelo corpo, caindo no chão, perto da porta, e peguei na mão dele. Sem dizer nada, flutuámos pela erva, caminhámos com as pernas molhadas e a pele fria pela floresta dentro. Aconchegámo-nos silenciosamente no calor um do outro e chegámos juntos ao ar frio para lá da cordilheira. Tínhamos acordado no escuro quando a lua se pôs, cheios de folhas, galhos, picadas de insetos e rígidos devido ao frio. Não trocámos nenhuma palavra, mas a rirmos-nos e a cambalearmos, tropeçando em galhos e pedras, ajudámo-nos um ao outro a atravessar a mata sem luar e chegámos à cama para uma hora de sono antes do amanhecer. Eu debrucei-me sobre o ombro dele e coloquei-lhe uma tigela de papas de aveia à frente, parando para lhe tirar uma folha de carvalho do cabelo, e coloquei-a sobre a mesa, ao lado da tigela. Ele virou a cabeça com um sorriso escondido nos olhos, pegou-me na mão e beijou-a com cuidado, soltou-a e concentrou-se nas papas. Toquei-lhe na nuca e vi o sorriso a surgir-lhe no rosto. Ergui o olhar a sorrir também e vi Briana a observar. Ela esboçava um sorriso e os seus olhos estavam calmos de compreensão. Em seguida, vi-a a olhar para Roger, que tirava colheradas das papas de modo distraído, a olhar fixamente para ela. Esta imagem de alegria no ar foi interrompida pelos berros de Clarence a anunciar uma visita. Senti falta do rolo, pensei, indo até à porta para ver. Mas pelo menos Clarence não saltava para cima das visitas e não as deitava ao chão nem corria atrás delas. O visitante era Duncan Innes, que chegara com um convite. A tua tia pergunta se podes ir à reunião no Monte Ellicon no outono. Disse que deste a tua palavra há 2 anos. Jamie empurrou o prato de ovos para Duncan. Não tinha pensado nisso, disse ele a franzir o sobrolho. Tenho muitas coisas a fazer e preciso de fazer um teto neste sítio antes da neve chegar. Gesticulou com o queixo para cima a indicar as tábuas e os galhos que temporariamente nos protegiam das mudanças do tempo. Vem um padre a caminho de Baltimore, disse Duncan, evitando olhar para Roger e Briana. A menina Joe acha que vocês podiam querer batizar o bebê. Ah? Jamie recostou-se a contrair os lábios, a pensar. Sim, é uma ideia. Talvez vamos então, Duncan. Que bom, a tua tia ficará feliz. Parecia haver algo preso na garganta de Duncan. Ele estava a ficar vermelho enquanto eu o observava. Jamie semicerrou os olhos para ele e empurrou um jarro de sidra na sua direção. Estás engasgado, homem? Não. Toda a gente tinha parado de comer, observando as mudanças na pele de Duncan, fascinados. Ele já estava meio roxo quando conseguiu deitar para fora as palavras seguintes. Eu quero pedir a tua autorização, Anne F.R. MacDoub, para o matrimónio da menina Jocasta Cameron com quem? Perguntou Jamie a esboçar um sorriso. O governador da colónia? Comigo. Duncan pegou no copo de sidra e afundou o rosto com o alívio de um homem que se está a afogar e vê um barco salva-vidas a chegar. Jamie começou a rir-se, o que não pareceu diminuir a vergonha de Duncan. A minha autorização? Não achas que a minha tia já tem idade suficiente, Duncan? Ou mesmo tu? Duncan respirava um pouco mais tranquilo agora. Mas o toque rocheado da sua pele ainda não se tinha amenizado. Pensei que seria adequado, disse ele, uma vez que tu és o familiar mais próximo dela. Engoliu em seco e endireitou-se um pouco. E não parecia certo, MacDoob, que eu ficasse no que podia ser teu. Jamie sorriu e abanou a cabeça. Não tenho direito a nenhuma propriedade da minha tia, Duncan. Nem a aceitei quando ela ofereceu. Vão casar-se na reunião? Diz-lhe que iremos e dançaremos no casamento.